observações e não críticas destrutivas. Eles fazem reflexões e não julgamentos arbitrários. Uma família saudável, portanto, a pegada e a chegada ela é leve, mas ela é profunda. Uma família que não é saudável, ela tem a característica de não se elogiar, é um outro índice. Na família saudável, nós reconhecemos o valor do outro. Diz, puxa, ela ficou tão bem esse brinco em você. Ah, meu bem, você está muito legal nessa roupa. A gente elogia. Puxa, mas que nota fantástica, o garoto tirou 7. E você elogia, faz quase uma festa, dá um abraço nele, um beijo, olha para o politista, quase não estou acreditando. Meu filho, você tirou 7, meu filho. Uma família saudável. Uma família que não é saudável, o garoto tirou 9. Por que esse 9? Por que não tirou 10? Puxa, papai, não, tirei 9. Na minha turma foi o único 9. Não fez mais nada do que obrigação. Você vive para isso, vive para estudar. Essa é a família disfuncional. Você não consegue elogiar ninguém. Eu fiz um exercício há pouco tempo. A minha enteada de 12 matérias ficou em 11 em recuperação. Vocês podem dizer, puxa, não ficou em uma, não ficou na outra, porque era educação religiosa, não ficava. Quer dizer, ficou em todas. E eu disse, o que que houve, meu amor? O que que houve? Ela disse, não deu, tio. Eu disse, mas como não deu? No início do ano eu tive uma conversa com ela. Sentamos e eu disse assim, Tami, ela chama-se Tami, disse, Tami, nós vamos começar um semestre, você sabe o que eu quero de você? Ela disse, sei, quer que eu passe no vestibular? Eu disse, não, não quero que você passe no vestibular. Esse não é o meu objetivo junto a você. Ela disse, que eu passe no colégio? Também não é o meu objetivo junto a você. Eu disse, como não é? Ela estava fazendo terceiro ano, convênio. Eu disse, meu objetivo junto a você é que você estude só. Se você estudar, ficar reprovado em vestibular, não passar na terceira série, não tem nenhum problema. Se você estudar. O seu compromisso comigo é estudar. Ah, mas isso está na cara. Aí disse, preciso pegar? Disse, não, não precisa. Passou a primeira prova, ficou em 11. Na segunda, continuou em 11. Dependente 11, as notas abaixo. Fez a recuperação no meio do semestre. 11, todas as matérias. A chegada diante de alguém que tem uma nota baixa, você pode empurrar para baixo. Ou você pode puxar para cima. Eu olhei e disse para ela, o que você pode fazer para recuperar e o que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Eu notei, aí eu fiz uma leitura reflexiva do semestre. E ela saiu concordando, um tempo demasiado no telefone, a dormida fora de hora, os espaços pequenos, a aula de reforço, aqui e acolá faltando, fiz uma reflexão e disse o que é que a gente pode aprender com esse semestre para no próximo dar a reviravolta, virar o jogo. Meus amigos, ela passou de ano, vocês nem acreditam, e passou no vestibular, passou no vestibular. Quando ela passou no vestibular, quase a gente se joga do prédio de tanta alegria, vocês imaginem, né? Uma alegria imensa. Temos que celebrar um 7. Um garoto que só tira 5, quando tira um 7, a gente vai dar um abraço. Temos que elogiar. Uma família saudável, ela tem que reconhecer. Puxa, meu bem, como você está bem, você perdeu peso agora, você ganhou peso agora, está tão bem. Elogiar. Uma família que não é saudável, ela só olha o lado negativo. Ela não elogia. E ela olha o negativo puxando para baixo. Olha, está vendo como está a tua barriga? Não é assim? E vem logo um apelido junto. Uma família não saudável, ela puxa você para baixo. Eu pertenci a uma família nuclear não saudável, uma família cujo meu pai era doente psiquiátrico, tinha uma patologia psiquiátrica. Quando tem uma patologia psiquiátrica, é muito difícil uma família ser funcional. Então, nós irmãos, para resistirmos à dor de ter um pai que era doente psiquiátrico, que se internava em hospital psiquiátrico, naquela época, era época dos eletrochoques, levava muito eletrochoque, demorava internado, depois de um mês vinha totalmente hebetado. Para lidar com isso, que era muita dor, nós desenvolvemos um recurso, nós desenvolvemos a ironia e o humor. A minha família de origem, todos nós temos um alto senso de humor e tínhamos uma ironia, que era própria da família disfuncional. A ironia sempre olhando o lado pior, sempre olhando o lado pior. Nos amávamos, mas não conseguíamos comunicar esse amor. Quando a gente chegava um no outro, era sempre para rebaixar. Um dizia o mal do outro, o outro dizia o mal do outro, e ficava todo mundo falando mal de todo mundo. Era aquela miséria. Isso é uma família disfuncional. Se a tua família fala muito mal um dos outros, dos seus membros, e só